Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Jardim à Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Hoje vamos ter um programa especial. No programa de hoje vamos ouvir uma entrevista realizada a Afonso Durido, mais conhecido como o Homem em Catarse. Original de Barcelos, Afonso Durido começou a sua carreira musical com o grupo Indigno, que, tal como nos conta na entrevista, ainda está em ativo. É em 2013 que nasce seu alter ego, Homem em Catarse, e é sob este nome que tem percorrido o país com as suas canções emotivas. Em 2015 lançou seu primeiro EP, Guarda Rios, e em 2017 o disco conceptual Viagem Interior. Em 2020 lançou Sem Palavras, Sem Palavras, em 2021 o aclamado álbum de piano Sete Fontes, e foi em 2024 que lançou seu álbum mais recente, Catarse Natural. Colaborou com artistas como Ana Deus e Manel Cruz e atuou em festivais nacionais e internacionais, tais como o Vodafone Paredes de Coura e o Nós Alive. No passado dia 31 de janeiro, eu vi-o ao vivo aqui em Ferrol, no Cuerda Floja. E esse concerto magistral foi o mote para esta entrevista. Após o concerto, falei com o Afonso e combinámos fazer uma entrevista, que gravámos dia 18 de fevereiro. Agora, sem mais demoras, vamos então passar à entrevista, que vem intercalada com música do Homem em Catarse. Olha, eu quero agradecer-te, em primeiro lugar, a tua disponibilidade por estar aqui a partir um pouquinho de tempo com nessa entrevista. Que é eu tenho um programa que é Jardim à Beira-Mar Plantado, que é um programa de música portuguesa, mas feito aqui na Galiza, numa rádio que é comunitária, Rádio Filispim, rádio comunitária e livre daqui de Ferrol. Portanto, eu quero agradecer-te e dar-te os parabéns por esse concerto maravilhoso ali no Cuerda Floja. E fiquei com uma curiosidade, se me pudesses explicar aqui. Sim. Que é, como é que conseguiste vir tocar aqui, a Ferrol? Porque eu aqui, por exemplo, tenho visto concertos, mas é de gente muito, assim, mais comercial. Tipo o Diolinda, ou tipo o Salvador Sobral, ou a Sara Correia. Mas o teu estilo, que não é tão comercial, é alternativo, digamos. Não é tão comum encontrar-se portuguesas aqui com esse estilo musical. Como é que tu conseguiste trazer a tua música aqui? Isto são muitos anos de trabalho e de estrada. Eu toquei já várias vezes na Galiza e alguém viu um concerto, penso que na zona de Ourense. Uhum. E depois falou a um promotor de Ferrol que é uma promotora, acho que é Distant Sun, acho o nome, uma pequena promotora que faz os concertos. E então, como eu estava em caminho, acabou por me levar a Ferrol. Isto foi da primeira vez que eu fui, também já uma primeira vez. E desta vez, como eu estava também em gira, digamos assim, e às Astúrias, como o Carlos, que é o proprietário do Cuerda Floja, gostou muito do primeiro concerto, disse-me que sempre que eu andasse em tour, que gostava de voltar a receber, porque gostava que ainda fosse melhor que da primeira e que pudesse divulgar o mais possível. Então falámos os dois e houve a possibilidade de vir uma segunda vez e ele tentou divulgar ao máximo e na verdade tinha mais gente ainda desta vez e foi um concerto ainda melhor e da primeira vez já foi muito muito, muito bom. A questão é sempre é alguém que me vê tocar ao vivo, percebes? Não tanto pela descoberta à distância, é alguém de galego que me viu a tocar e que fala ao promotor, e o promotor fica interessado e acaba por acontecer. E há um círculo de música alternativa, ainda há esse círculo, cada vez com mais dificuldade, certamente, mas ainda há, e pronto, eu movo-me nesse círculo. Na Galiza, por exemplo, em locais não muito grandes, em Portugal já em auditórios maiores, em teatros, em festivais grandes, Pronto, mas na Galiza há sempre a minha vontade também de mostrar o trabalho, porque não sou obviamente tão conhecido, mas sobretudo porque eu também adoro a Galiza e porque me sinto em casa e porque as pessoas sinto que normalmente gostam e que é diferente a forma como eu me expresso, não é? Portanto, toda a gente entende o que eu estou a cantar e a dizer. E isso é muito importante para mim também, não é? Portanto, Isso notou-se é uma extensão. perfeitamente. Sim. E aliás, até queria acrescentar que tu falaste sempre em português. De início até o final do espetáculo foi sempre em português. E isso também não é muito comum. Os portugueses que cá vêm têm essa timidez de, ah, o que é que eu falo? Espanhol, português? E muitos caem no erro de que falarem em espanhol. E tu não, tu mantiveste sempre firme ao português e há que dar os parabéns a isso, porque isso aqui nota-se e agradece. Tu porquê é que fazes isso? Porquê é que te levou a falar em português? Porquê é que. Porque estou na Galiza, porque estou na Galiza e porque a Galiza, as pessoas da Galiza, os galegos, adoram Portugal. Nós somos mais que irmãos, nós somos a mesma, nós somos, não, há uma ligação muito forte cultural. E se toda a gente me entende, porque é que eu hei de falar castelhano? Se toda a gente Exato, me entende em exato. português, porque é que eu hei de falar castelhano? E se o galego, o português é a origem do galaico, do galego, porque é que eu hei de estar a falar numa língua que as pessoas até sentem alguma, poderão sentir alguma distância vindo de um português. Eu no dia anterior toquei noutra região, no caso nas Astúrias, e aí já falei portunhol. Mas Claro, mas aí já não é Galiza, pois. Na Galiza eu já percebi isso também, porque já foram algumas vezes, sabes? E também percebo. E é um erro que digo muitas vezes a alguns agentes com quem trabalho português, sobretudo do sul de Portugal, que não têm a noção que na Galiza entendemos bem a falar português com os galegos. Sobretudo no norte de Portugal há essa sensibilidade. Eu sou de Barcelos, Braga, e Exato, então eu sim. sei muito bem que podemos falar português, e a minha avó falava um bocado galego também, portanto, já vem também de uma proximidade, e é aquilo. Eu quando toco na Galiza, para mim não faz sentido falar noutra língua que não o português, na minha opinião, percebes? E sinto que as pessoas que valorizam isso e que estão confortáveis com isso, e assim sendo, pois entendemos bem, não é? Que é o mais importante, é que nos tínhamos uma boa comunicação, interação, toda a gente percebe, toda a gente fica sensibilizada, e é uma coisa que eu pondero sempre fazer. Quando toco na Galiza, assim, outra coisa é Madrid, isso aí já é outra história. Já é outra história, Isso já, aí já. já é, já, é, Exatamente. isso aí já não, já ninguém me percebe, ninguém sabe, ninguém percebe português, pronto, por exemplo. Olha, então agora gostava de que nos desse a conhecer um bocadinho mais de ti mesmo. O teu percurso musical. Sei que tu nasceste em Barcelos, por exemplo. Sim. Tiveste uma primeira banda chamada Indigno, em Barcelos. E como é que é o teu... Também das aulas de guitarra, pelo que eu também já pude constatar. Sim. Fala-nos um bocadinho do teu percurso musical. Eu comecei a estudar a guitarra clássica numa academia de música em Barcelos, com sensivelmente 13 anos. Tive estudos de guitarra clássica e acabei por depois me inserir em bandas de rock e as chamadas bandas de garagem, né, aqui há 20, 30 anos atrás. E, entretanto, formei um coletivo, uma banda chamada Indigno, que ainda está ativa. Ainda está ativa? Sim, está ativa. Ainda este ano temos uma tour marcada num país asiático, inclusive. E tu tocas nela então? Então continuas a tocar na banda? Quer dizer, a banda está ativa e contigo? Sim, exatamente. Ah, ok. Indigno continua. É uma banda que já lançou 5 discos e que é uma banda instrumental mais densa que, por exemplo, Homem Catarse. Mas eu tenho outros projetos. Eu também participei num projeto e esporadicamente toco, que se chama Velho Homem. Também já musiquei peças de dança, já estive em residências a compor para minifilmes. Portanto, acabo por fazer muita coisa dentro da música. O projeto que acaba por me ocupar que acaba por ter mais trabalho e mais, o que me ocupa mais tempo e mais importante, porque é um projeto só meu, não é? E que acabou por ter nos últimos anos mais repercussão, é mesmo Homem Catarse. Sim, acabo por tocar mais com esse projeto e sobretudo em Portugal, acaba por haver uma dimensão razoavelmente superior aos outros projetos que tenho. Mas eu então comecei com o Indigno há 20 anos atrás, 22 anos. Fomos lançando vários discos. Entretanto, comecei com o Homem Catarse há sensivelmente 10 anos. O primeiro EP registro tem 10 anos. Guarda-rias. Entretanto, por essa altura, depois lancei o segundo disco com o Homem Catarse chamado Viagem Interior. E por essa altura decidi dedicar-me, sensivelmente há 8 anos, 7, 8 anos, a dedicar-me exclusivamente à música. Despedi-me do meu trabalho que tinha numa área completamente diferente e passei-me a dedicar exclusivamente à produção musical, não é? Nestes diversos projetos. E, entretanto, esse Viagem Interior do Homem Catarse foi um disco muito importante. Foi importante a nível para o trajeto do Homem Catarse. E, entretanto, saíram mais 3 discos, pelo menos. Os 100 Palavras, 7 Fontes e o Catarse Natural. Exatamente, o 7 Fontes foi um disco que saiu. Foi um disco especial porque é exclusivamente ao piano. E tocas tu? Esse não, é que eu não investiguei. Sei que é o piano, mas não sei se és tu que tocas ou se é outra pessoa. Sim, eu também toco piano, sim. Embora a minha formação seja de guitarra clássica, posso contar essa história. Na pandemia, devido à ausência de trabalho, eu tinha até vários concertos marcados, inclusive em Espanha. Tinha em Córdoba, tinha em Madrid, tinha nas Astúrias também. Mas o facto da pandemia de Covid-19 obrigou-me a cancelar uma série de concertos, inclusive agência, e então fiquei sem poder trabalhar, não é? Sem poder trabalhar. Porque a fonte maior do rendimento acaba por ser de concertos. E então comecei a compor ao piano e tive o apoio de um espaço em Braga que se chama Generation, que normalmente artistas locais com chamado trabalho da casa. Acabei por me proporcionaram um piano para eu gravar, as composições que tinham, e o disco acabou por ter bastante sucesso em Portugal. E mesmo em alguns meandros, por toda a Europa, mesmo sendo um trabalho instrumental. Também já se tinha passado dentro do shoegaze com o anterior, com Sem Palavras, Sem Palavras, que é um trabalho instrumental que também teve repercussão nos canais mais ligados ao shoegaze e ao dream pop e sobretudo à música mais indie. Mas este trabalho ao piano surpreendeu a mim também, a mim mesmo. E foi assim, é um trabalho de pandemia, é um trabalho que Tá relata bom. muito bem o estado da pandemia e das pessoas, do confinamento, das pessoas serem obrigadas, não é, a estar em casa, a desligarem-se em termos de afetos humanos. E esse disco foi importante porque senti que fui começado a olhar com bastante respeito. Acabou por ter voltar a ter uma repercussão interessante foi o Catarse Natural, porque tive convidados muita gente, respeitados, a Sara Yasmin, para quem mais, Timbrar, o Lucas Argel, para... tenho de relembrar que tocaste com eles agora no Sons do Vias, toquei né? com toquei com o. Partilhaste palco, quer dizer? Partilhei palco com os Ratimbrar, agora no São José, em Arcos Valdevez, mas além de tudo, o Miguel Ramos e a Sara Yasmin cantaram comigo a música. E houve uma coisa muito interessante, olha, que é a primeira vez que falo disto, assim, numa entrevista, mas os Ratimbrar entraram em palco durante essa música e foi muito bonito porque entraram em palco sem eu saber. Foi uma surpresa, Sem saberes, portanto, eu é. não sabia. Não sabia, não sabia. Foi Incrível assim isso. muito bonito. Foi toda a gente se levantou e começou a bater palmas. Foi um momento muito bonito. E pronto. E foi a primeira vez que também, à parte disso, tive dois convidados. Mas eu espero que possa ter o Nuno Prata, também dos Ornatos Violeta, que é uma Sim, banda também. muito, muito, muito grande. E também espero que ele possa participar no concerto, no próximo concerto, assim como o Carzel e mesmo o Nuno Rancho também. Olha, tu falaste de todos menos de um que me interessa muito, que é o Ruca Lacerda. É que eu Ah, amo os sim. Mão Morta. E este Ruca Lacerda é o guitarrista dos Mão Morta, mas aqui toca a bateria. O que não me surpreende, porque ele nos Mão Morta. Diz. Estou a cometer algum erro. Eu esqueci-me de um dos meus maiores amigos e melhores amigos. Não, foi esquecimento, não tinha referido. O Ruca Lacerda, além de ter trabalhado comigo nos Indigno, também foi quem gravou o Catarse Natural no Porto, Ai, sim, no também. estúdio que ele tem, que se chama Largo Recording Studio. E ele também gravou. E sim, ele tocou bateria no Gueto da Paz, que é a música que tem alguns dos convidados. E além disso, eu também tenho um projeto com o Ruca e eu próprio, que há de ser tornado público. Fiz. Penso que ainda Agora será. não, ainda é cedo. E Acho eu. portanto é uma pessoa com que é muito próxima de mim, com quem eu trabalho, e é um excelente músico, uma excelente pessoa, um bom amigo. E sim, o Ruca gravou o disco, gravou o Catarse Natural, e é uma pessoa com quem eu trabalho regularmente, e é um excelente guitarrista, toca nos Mão Morta, mas também toca, por exemplo, noutra Bateria. banda muito forte em Portugal, que são os Pluto, que é uma Ah, e banda os Pluto, é verdade, assim, não me lembrava, assim, é verdade. ele toca. Eu Ele toca conheço perfeitamente, sim, como Manel ele Cruz, to claro. exatamente com o Manuel Cruz, com o E o Peixe e Peixe, com o Ego não é? também. E pronto, e ele é muito responsável também pela produção do Catarse Natural. E foi no estúdio dele que eu gravei. E portanto, olha, ainda bem que tens curiosidade nesse músico, porque é um músico, além É, de ser eu músico vou do te trabalho, dizer. é meu amigo e conhecemos. Partilhámos palco já inclusivamente várias vezes e temos um trabalho também em comum que há de ver a luz do dia. Nós estamos em querer ainda este ano. Venham todos turistar, não interessa a gente sem casa, o que interessa é faturar. A economia é tudo e a simetria é o que é, migalhas para o subúrbio e hosteis junto já sei. E hosteis junto já sei. Ser mais um navio a chegar, não despeçam o futuro se o querem hipotecar. Venham todos, venham todos por estar. Nossas casas podemos viver. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado. Pois é, eu ainda tenho uma curiosidade de que me digas de onde é que surgiu o nome Homem em Catarse. Bem, o nome Homem em Catarse surgiu de sobretudo da palavra catarse. Primeiro veio a palavra catarse, depois é que veio o homem. A catarse é uma necessidade de deitar para fora sentimentos. E a palavra homem, não é? Em inglês. Sim. Não é propriamente o homem no sexo masculino. É a humanidade. É alguém. Uhum. É a humanidade. É o ser humano. Pá. Só que se calhar não ficava tão prático ser humano em catarse, não é? Pronto. Mas é uma espécie de catarse da humanidade. É uma espécie de necessidade individualmente cada um de nós, seja homem, mulher. Seja o que for, que variante for, uma necessidade de exprimir os sentimentos que se tem dentro e necessidade de libertação e purificação desses sentimentos. Aquela expressão que penso que conheces, que é deitar cá para fora, sim, partilhar, evacuar sentimentos, libertar, porque a pior coisa para o ser humano é guardar as coisas e não as partilhar, não. Mesmo seja o que for, não se libertar, não ficar leve, não é? Quando a gente guarda as coisas para nós, ficamos mais pesados, em qualquer sentido. E então é uma espécie de purificação e de emocional e sentimental. É isso que é daí que vem o nome, com essas justificações. Está bem, eu até, durante o concerto que eu vi, acho que o público entrou em catarse vários momentos do concerto. Porque havia momentos, sim, muito fortes, né? Com a tu só no palco com a guitarra, é incrível. É que chega-se a pontos muito altos, catárquicos mesmo. Como é que se diz? Agora está-me a fugir a palavra. Catárquicos. Catárquicos, exato. Isso é a melhor coisa que me possam dizer. E, aliás, o objetivo meu quando estou a tocar é que as pessoas sintam realmente que está a haver uma emoção e as pessoas também entrarem nesse mundo. Para mim é o mais importante quando eu toco, e eu gostei mesmo é um espaço pequeno, não é? Mas eu senti que toda a gente estava ali ligada comigo, e eu fiquei fã, e eu acho que toda a gente ali ficou fã, não é por nada. Muito obrigado. Sim, eu também fiquei com uma boa impressão, muito boa impressão e muito boas sensações. Foi, olha, eu acho que o concerto de forró foi dos concertos, talvez, a nível de execução e de partilha, foi dos melhores que eu dei nos últimos tempos, como eu mesmo bem. Sim, foi mesmo bonito. Thank you. Agora esta é uma pergunta um pouco mais técnica, se não te importas, que é sobre o material que usas no palco. Como é que fazes o método de atuação? Sei que nos podes contar, se calhar é segredo, estou aqui para dar segredos. Não, segredo, não há segredos, porque são tudo aparelhos que a arte, que estão ao dispor da arte. O mais importante é a arte e o que a gente tem para dizer. Tecnicamente são ferramentas que se usam para que a arte possa acontecer. Basicamente, o mais importante de tudo é a guitarra. Uhum. A guitarra, que é uma guitarra que normalmente eu uso, é uma Stratocaster. Uma Fender Stratocaster. Portanto, que é uma guitarra versátil. Porquê que é essa guitarra? Porque é uma guitarra que tanto tem mais força, tem força para o rock, como tem um timbre bom para o shoegaze e mais para o slowcore e mais para o post-rock. E depois os pedais, sobretudo os pedais mais importantes, são os pedais de delay, que causam esse efeito mais para o post-rock e mais para o shoegaze, e o pedal de reverb, que dá-nos uma ambiência muito, muito sonhadora e muito cinematográfica também. Depois há também, importante, distorção ou overdrive para os solos, e também um ligeiro boost para poder ter os loops bem com uma força, com um bocadinho mais de força, no sentido de estarem bem presentes, porque aí depois dessa modulação é que entram os loops. É só depois disso, claro. É muito importante que o loop esteja bastante nítido, que esteja... eu não toco com clique ou metrónomo, portanto sempre um risco muito grande a nível de como vai resultar a nível de tempos. Mas é importante que o loop fique bem, seja bem executado, que esteja num tempo o mais possível rigoroso e com o mais nitidez possível. Portanto, antes, tudo o que está antes convém estar no ponto certo para que depois, quando se faça o loop, quando se grava, porque à exceção de uma música que eu, por exemplo, nem toquei em futebol, tudo o que eu passo para os loops é gravado ali no momento. Ali no momento, claro, não vem de antes. Exatamente, eu não trago nenhum sample de casa e ponho no loop, não. É, tudo já está, tudo está ao posto e gravado ali. Não trago nada de casa, nem feito, nem lanço nada. E pronto, isso é muito orgânico, muito bom, mas é bastante arriscado. Por exemplo, em Ferrol correu bem. E até deu para experimentar coisas novas e etc. Mas baseia-se tudo muito... A coisa mais importante sempre, eu esqueci, que depois são os dedos, não é? É o músico, depois é o instrumento, depois é as modulações, depois é com os loops. Portanto, o mais importante está sempre no músico. Agora, claro, eu acabo por somar todos os pedais, porque depois há uma saída que é dos loops, depois há outra saída que é dos solos, ou seja, eu posso ter um loop e estar noutra via a sair para o solo, ainda posso ter outra via para outras coisas. Portanto, fica tudo separado para ir para a mesa de som. E é por isso que depois é possível misturar, mixar as várias vias. É óbvio que é preciso uma coordenação, como eu também canto, é preciso os braços para tocar guitarra, é preciso a voz para cantar, é preciso os pés para carregar nos pedais. É uma espécie de pacote completo de uma pessoa só a fazer várias coisas, e pronto, no meu caso eu arrisco muito e é preciso sempre estar sobre o domínio da situação, e é isso que torna, para quem vê, quem ouvir um espetáculo meu, ok, pode não ter, mas quem sobretudo vê, poderá ficar mais impressionado do que só o, percebes? Porque é só uma pessoa a fazer tudo. É só uma pessoa a conseguir passar emoções através de vários pedais. Sim, e o resultado é um som potentíssimo que nos põe em catarse. tenho de pertencer. Eu digo que não há lei que me obrigue a ser. Eu não serei. Concertos agendados proximamente que podamos saber para assistir, talvez, ceder. Posso falar do que é mais próximo, que é em Ponta Delgada, na Ilha dos Açores. Está um bocadinho longe, isso? Sim. É na capital nacional da cultura, Ponta Delgada. Depois existem alguns concertos mais para a frente, mas que ainda não posso anunciar. Mas e também serão mais se calhar alguns mais na zona norte, outros mais na zona sul, e depois há outros por confirmar também. Na Galiza, neste momento não tenho concerto marcado, mas como te disse, eu adoro a Galiza e vou fazer para que antes do verão, vou fazer para que, havendo convite, não é? Havendo também um convite para isso, também possa fazer. Eu espero que sim. Eu espero que antes do verão volte à Galiza. Vamos ver. Pois, eu também faço parte de uma associação, como eu já te disse ali no Corda-Forra. E dessa associação estamos a tentar arranjar concertos que venham de Portugal, como o teu, por exemplo. Vamos também tentar fazer algo nesse sentido. Sim, eu na altura que falávamos em Ferrol, no Corda-Forra, eu acho que sentiste várias vezes que até vim cair que tenho muita vontade em fazer isso com a vossa associação, e que, havendo vontade, é sempre possível fazer. Eu acho que sim. Vocês, era com muito gosto. É também na zona de Ferrol a vossa associação? Sim. Thank you. Amélia é uma canção muito importante para mim a nível pessoal, porque é uma canção de homenagem à minha avó, que curiosamente era uma pessoa que falava muitas vezes galego, e a minha avó também gostava muito de cantar, e era uma, é uma, é do lado materno, é a minha avó materna, chamada Amélia, e que sempre me levou a que tenho as memórias sempre das cantigas. E então quando escrevi a música foi um bocadinho olhar o mar, um bocadinho com ela na mente, que escrevi esse tema, e convidei a Sara Yasmin também, uma voz feminina, para representar também isso. E é uma música muito, talvez das minhas preferidas, muito sonhadora, muito de viagem, muito de introspecção, muito de catarse. E é uma música que também tem umas palavras que eu acho que são muito pessoais, e basicamente é talvez o tema mais post-rock e mais shoegaze do disco, mas ao mesmo tempo também muito muito em formato de canção. Portanto, é um tema que eu nem sempre toco ao vivo, mas que eu gosto muito, e gosto sempre muito de eu sugerir, quando pedem para sugerir um tema, e eu sugeriria a Mel. Ok, perfeito. Vento da Paz é uma música, foi uma música que tem lá uma mensagem muito positiva de paz e que tem uma mensagem que eu acho que é fundamental nestas alturas de tantas guerras, de tanta gente a promover a intolerância e a discriminação. É um tema que eu acho que tem uma mensagem atual e importante e que faz parte do mais recente disco, Catarse Natural, e que tem uma participação do Lucas L, da Sara Yasmini e do Nuno Prata. E é um tema que tem uma mensagem que eu acho que é muito pertinente nos dias de hoje, o Gueto da Paz. Aqui no Gueto da Paz, a liberdade é teu par. E com abraço já apetece ficar. Aqui no gueto da paz, uma andorinha voa. Diz com as asas, diz com as asas, também podes voar. São mais que tostões e economia. E economia é abrir corações. Aqui no gueto da paz, toda a gente tem voz. E na fantástico, muito bem. Olha, e quero agradecer-te imenso. Okay, e onde é que podemos comprar os teus CDs? Tens a página de Bandcamp, não é verdade? Eu acho que sim. Já estive a dar uma vista de olhos aí. Sim, no Bandcamp podem ser adquiridos através de Bandcamp. Há algumas lojas, tendas também em Portugal, mas sobretudo no Bandcamp e nos concertos. Nos concertos também é possível adquirir os discos e algumas lojas online também, se procurarem, também dá, mas o Bandcamp é sempre para os artistas o preferido, porque é diretamente para os artistas. Eu uso muito. É a plataforma preferida, é. Eu tenho o Bandcamp, tenho os discos disponíveis lá, não é? Vinil, CD e tudo, até bonés. até gorra, não é? Sim, nesse momento estão disponíveis, à exceção do Sete Fontes e do Viagem Interior, que estão esgotados. os outros discos estão disponíveis. Em formato digital também tens, imagina, né? Porque em formato, sim, sim, todos. Agora toda a gente tem em formato digital, é comprar e já tens imediatamente, é muito fácil assim. Sim, exatamente. Pois, muito bem, Afonso, olha, eu agradeço imenso a tua disponibilidade e... Obrigado, sim, se queres acrescentar mais alguma coisa, está o micro aberto, é só dizer. Mas eu, por mim, estou contente já com o resultado. Desde já dizer que gosto muito da Galiza, que me sinto a casa sempre que toco e que é sempre bom voltar e que tenho sempre memórias boas sempre que toco na Galiza e as memórias boas a gente tem internizá-las ou repeti-las e é esse o mindset que tenho sempre e mando um abraço e beijinhos para toda a gente que já me viu ao vivo ou que possa eventualmente no futuro ver. Instantes não chegam para lamber as feridas.